Estou na linha agora com o deputado federal Assis do Couto, ele que é aqui da nossa região, região oeste, região sudoeste do estado do Paraná, e foi eleito nesta semana presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. É uma satisfação poder estar falando com vocês nesta manhã. Já falamos inúmeras vezes aqui na nossa programação a respeito de temas como a Estrada do Colono. Hoje o assunto principal é essa sua escolha como presidente da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão que nos últimos anos ganhou bastante notoriedade devido, por exemplo, ao fato de ter sido presidida pelo deputado Pastor Feliciano. Como é que vai ser o trabalho frente a esta comissão do Congresso? Olha, primeiro, para mim foi uma honra ter sido escolhido pelo nosso partido, pela nossa bancada. Depois, numa votação bastante tensa e apertada, porque o que ocorreu o ano passado ainda continua se refletindo nesse ano 2014, na Comissão de Direitos Humanos. Então, houve o mesmo agrupamento que colocou uma candidatura avulsa, disputamos no plenário da comissão, mas, graças a Deus, a gente conseguiu os votos que eram necessários e nos elegemos. E eu quero, juntamente com o meu vice-presidente, Nilmário Miranda, nós estamos ainda encaminhando os outros dois, o segundo e terceiro vice-presidente, para formarmos a mesa diretora da comissão. Estou trabalhando para que sejam duas mulheres, pela importância que tem a presença, a participação das mulheres na questão dos direitos humanos. E vamos encaminhar isso nos próximos dias. Estamos agora trabalhando uma pauta mínima para que nós possamos, nesse ano, que é um ano bastante curto em função da Copa do Mundo, das eleições, embora na Copa do Mundo nós teremos uma atuação muito forte e a Comissão de Direitos Humanos será muito exigida em relação aos eventos que acontecerão no Brasil a partir de junho. Então teremos um ano curto, mas bastante intenso, né? De trabalhos, e nós queremos ter uma pauta bem alinhada, uma pauta que seja capaz de atender todas as demandas da nossa população brasileira em relação aos direitos humanos. Quando falamos de direitos humanos aqui no Brasil, falamos de temas do passado, por exemplo, violações cometidas durante a ditadura, inclusive com a Comissão da Verdade realizando um trabalho nesse sentido, e também temas do presente, questões como manifestações populares, restrições a essas manifestações. Quais serão os principais debates, olhando agora, já que você imagina serão travados nesta comissão ao longo de 2014? Olha, Guilherme, o primeiro aspecto que chama a nossa atenção é o índice de violência que o Brasil vive. Eu acho que esse é um desafio, um compromisso, uma responsabilidade nossa, né? Mas de toda a sociedade. Nós não vamos sair dessa situação se não houver um grande movimento, um movimento pela paz, um movimento que busque unir as pessoas, um movimento que seja capaz de ensejar a tolerância ao invés do preconceito, da discriminação religiosa, sexual. Os povos indígenas estão sofrendo muito no Brasil pelo crescimento da própria economia, pelo avanço do agronegócio. Nós precisamos dar atenção para isso. Nós temos os grandes eventos da Copa, como já falei, e que nós temos aí as mobilizações sociais legítimas, e as pessoas têm que ter a liberdade de se manifestar e reivindicar, mas em meio a isso surgem movimentos que tende ao fascismo, à violência dentro das mobilizações, o que está, digamos assim, prejudicando a livre manifestação das pessoas. Nós temos que prestar atenção para isso. Dentro desse contexto de violência, nós observamos esses movimentos ditos justiceiros, com governos menores, em grupos de extermínios, como que a violência fosse ser resolvida com as próprias mãos. Eu acho que esse é um movimento muito perigoso, que nós temos que estar atentos a isso. Enfim, nós queremos fazer da Comissão de Direitos Humanos um espaço de debate, de diálogo, de atenção a todos os setores que sofrem violência contra o seu livre direito de manifestação, o seu livre direito de expressão religiosa, de expressão sexual. Nós queremos uma comissão que seja capaz de cumprir o seu verdadeiro papel, a sua verdadeira missão para a qual foi criada. Eu acho que tivemos aí uma fase tumultuada com a presidência do ano passado, com os conflitos que gerou, com uma pauta muito estreita em torno de um ou dois temas e até uma pauta muito fechada de um certo preconceito que foi ruim para o Brasil, e nós queremos rapidamente mudar esse cenário da comissão e oferecer à sociedade brasileira, uma sociedade complexa, um país continental, de uma diversidade. Estou falando com Foz do Iguaçu, por exemplo, que é uma das cidades símbolo do Brasil, não só pela beleza das cataratas, da Itaipu, do turismo, né? Mas é símbolo porque é uma cidade que representa essa diversidade cultural, social, religiosa, né? Foz do Iguaçu tem essa riqueza que o Brasil tem, e nós precisamos que a Comissão de Direitos Humanos seja capaz de fazer essa leitura, entender essa diversidade e se colocar em defesa daqueles que têm seus direitos violados, que não têm como último espaço e esperança de ver a sua a questão atendida, denunciada lá na Comissão de Direitos Humanos. E nós queremos fazer com que essa comissão seja verdadeiramente de defesa dos direitos da pessoa humana. Estou conversando aqui na CBN com o deputado federal Assis do Couto, ele que é do PT aqui do estado do Paraná e foi ungido nesta semana presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. Deputado, eu observo aqui no site da BBC Brasil que ontem, no período da tarde, foi entregue lá no Congresso dos Estados Unidos um relatório elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos a respeito dos direitos humanos em 200 países do mundo. E lá se aponta que as principais preocupações com relação ao Brasil, questão de direitos humanos, uma delas é a superlotação das prisões brasileiras e, no outro, os casos de abuso por parte de policiais estaduais. Como é que se vê também essa questão das prisões? O que é que pode ser feito no âmbito da comissão para que se tenha uma situação menos degradante, digamos assim, nos estabelecimentos do judiciário brasileiro? Olha, Guilherme, é um tema que, sem dúvida, vai exigir muito da comissão neste ano. Nós já recebemos algumas denúncias, em especial, assim, de forma mais contundente, essa questão do Maranhão, que eu creio que seja a ponta de tudo esse alfabeto das condições carcerárias. Recentemente tivemos uma CPI do sistema carcerário no Brasil que produziu uma leitura, uma análise do sistema nacional e muitas propostas importantes que precisam ser colocadas em prática. Nós temos situações de superlotação por falta de agilidade do judiciário. Nós temos pessoas presas que, por pequenos delitos, junto com pessoas de alta periculosidade nas cadeias, nos presídios, nós precisamos fazer uma concertação geral do sistema penitenciário brasileiro. Portanto, nós iremos e daremos uma atenção muito grande, porque realmente é degradante. Nós vimos esta semana a situação de uma mulher presa no Maranhão, que ficou mais de uma semana acorrentada na cadeira, na sala da recepção, dormindo acorrentada na sala da cadeia. E são situações entre tantas outras. Recentemente tivemos uma situação aqui bem próxima, que é Toledo, com um quadro lamentável da cadeia do presídio da cadeia de Toledo. Então nós queremos e vamos ter que nos debruçar sobre esse tema, porque nós não estamos conseguindo ressocializar as pessoas com o sistema carcerário. Nós estamos degradando o ser humano e criando ainda mais violência, porque uma pessoa que passa por uma situação dessa, dificilmente ela será ressocializada. Deputado Assis do Couto, outro tema que eu não posso deixar de tocar aqui é a questão da Estrada do Colono. Como é que está essa discussão agora no Senado Federal? Olha, esse também é um tema que também está muito próximo de ser um tema que violou os direitos humanos. Nós temos casos de violência do Estado brasileiro em relação à população da região, que certamente temos que refletir sobre isso. Nós temos aqui o caso dos desaparecidos políticos, são 6 pessoas, 5 delas, tudo indica e muito bem comprovado que foi uma chacina dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Colono. Esse tema está na Comissão da Verdade. Nós temos aí, mesmo em Foz do Iguaçu, o Palmar, né, o Aloysio Palmar, que é um grande defensor dessa causa, um lutador incansável da busca da verdade sobre esse caso dos desaparecidos da chamada VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, e passou por aqui e teve o seu desfecho final dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Colono. Nós vamos tratar desse assunto, vamos avançar no sentido de esclarecer a verdade sobre tudo isso. Nós estamos acompanhando no Senado, e o Senado também tem uma comissão de direitos humanos. É provável que façamos audiências públicas para refletir, debater sobre esse tema e apressarmos a aprovação desta tão importante lei para restabelecer a ordem, a verdade, a justiça nesta região e em tantos outros parques. Essa semana mesmo eu tive uma notícia muito boa de Rondônia. A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou um projeto de uma estrada-parque de 12 quilômetros num parque lá de Rondônia. E foi um motivo de uma festa muito grande, porque ligou duas cidades, duas regiões, mas que estabeleceu um caminho cultural, ecológico, um espaço de educação ambiental semelhante ao que nós queremos na Estrada do Colono. Deputado Assis do Couto, participando aqui da programação da CBN Foz. Muito obrigado por essa participação aqui na rádio que toca a notícia e sucesso aí neste período como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado à CBN, a toda a equipe, aos ouvintes, né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Um grande abraço a toda a comunidade de Foz do Iguaçu e da região. Eu sei que Foz do Iguaçu tem movimentos de direitos humanos muito bem organizados. Nós queremos estabelecer um diálogo com vocês, porque essa também é uma cidade que inspira bastante cuidado, uma cidade riquíssima, como já falei, de uma diversidade cultural, religiosa, social, muito grande, de pessoas que vieram de várias partes do mundo viver em Foz do Iguaçu, né? Mas que tem, por ser tríplice fronteira, exige bastante atenção dos órgãos de segurança pública, e também de nossa parte, porque temos aí vários fatos de violação de direitos humanos que precisam e carecem da nossa atenção. Então, quero me colocar à disposição, né, de todos aqueles que estão nos ouvindo. A Comissão de Direitos Humanos será, sim, um espaço de diálogo, de ouvir, como dissemos na nossa posse. Nós nos elegemos, depois de muitos debates e contradições, como presidente dessa comissão, mas assumimos de coração aberto, sem mágoa, sem rancor. O que passou, passou. Nós queremos construir daqui para frente. Um grande abraço a vocês.